Essa porra não é bagaça, essa porra é bagana. Aí na porra, minha porra. Tá. Aqui é uma prova que eu fumo, baseadão. Não dá dinheiro. Tirou um xixão ainda. Vai. Ainda. Vou fumar. Porra, mano. Vou fumar. Eu tô vendo que você tem. Tá no fundo do baú. Só vai, tá? Vai.